prazer. Você tá no ar, o luar, estrela do mar, o sol e o dom. Quizá um dia a fúria desse.